dá, que me dá, que me dá, que me dá. Jura, jura, que me dá o seu amor, que me dá o seu amor, que me dá. Foi pra mim felicidade. Não consigo te esquecer. Não aguento mais sofrer. Sem você eu morro de saudade. Foi pra mim felicidade. Não consigo te esquecer.